Recife, frequência 133.25. 33.25.25, ano. 961, bom dia, pronto, cópia. Tranquilo. 1961, autorizado Galeão, via P-November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda Irumi. Aciona 5416, controle 120, decimal 8. No cotejamento correto, reporta quando pronto. 961, não autorizado, chama táxi. Chama Questionei 6225, está em contato radar para responde. Eu decido o ajuste no 016. Ajuste no 016 para descida, 6225. 4 mil pés, questionei 6225. 4 mil pés, 6225. Com 4 horas e 1, Florianópolis. 961, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-6, bom voo. Para o 1016, parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 2-9-5, voo 1961. cordial bom dia, voo 1961, próximo ponto de espera da 10, salve. 1961, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável 2 nós. Ciência, linha decola da 10, voo 1961. Oxenê 6225, desça para 2.000 pés, está livre a sinal do ILS. Autorizado 2.000 e autorizado o ILS, Oxenê 9-1, decola 220, controle 120, destino 8, bom voo. 208, bom domingo, até a próxima. Bom dia, Salvador. Gol 1-6-9, perdão, 1-9-6-1, cruzando 1.060. Pegou 1961, contato radar, só para o nível 360, não sei onde está eu. Desculpe, compreendeu, 360, está eu. Imo. Bom dia, tem pré-autorizado 320, copia, aguarda coordenação? Zulu 71, não autorizado Guarulhos, via para o Zulu 10, aposto Taubaté, nível 320, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5421, controle 120, décima 8. 320, Guarulhos, já para o Zulu 10, Taubaté, Dael, Leda, Motiva, primeira curva direita. Trezinho 71 no contagiamento correto, no dash em pronto. Sou 1961 no Chimegura Recife, na frequência 133.25 e alterna 13395. 3325, 3395, um ótimo final de semana, pessoal. Comete com voo. Oceanair 6225, chame a torre agora, frequência 11895 e tambor pouso. 11895, grato, Oceanair 6225. Torre Salvador, Oceanair 6225, estabilizado no, na final. 6225, bom dia, chefe trem, autorizado pouso, pistão 10, vento variável, 3 nós. Trem baixado, travado, ciente das condições da Oceanair 6225. Dois, dois, cinco, sala 32, na minha escuta, segue via Alfa, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, coxa. uma torre, ok? Quando você volta. Afirmo, 05. Opa, desculpa, senhor. 5, obrigado. Prisão 71, número 10, autorizado, chama táxi. Paulo, tá 3171, no Faro Sax, tá com 226 a bordo, 3:50 a perna, galera. 2171, autorizado táxi, via Pátio Uno, Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1016, bom voo. 1016, Pátio Uno, Índia, ponto de espera, 1095, 1071, ponto de espera.